Ouça agora, com o pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. Fala, meus queridos, bom dia, bom dia, bom dia, quinta-feira, 21 de março do ano de 2024. Esse, com certeza absoluta, é mais um dia que nos fez o Senhor, dia de bênçãos, dia de vitórias, dia do mover e do agir de Deus na minha e na tua vida, amém, meus amados? Eu, particularmente, estou muito feliz por esta quinta-feira, por esse dia 21 de março, porque hoje eu completo mais um ano de vida. É mais um ano que o Senhor me tem concedido e eu quero agradecer a Ele publicamente na presença dos irmãos, porque, como disse o profeta Samuel, até aqui me ajudou o Senhor. Amém, queridos? Eu estou muito feliz, obviamente, quero agradecer aos amados que têm partilhado comigo, participado comigo, têm orado pela minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar, meus amados? Vamos agradecer ao Papai por mais esse dia, por mais essa quinta-feira. Vamos juntos? Paizinho, nós te louvamos, te engrandecemos, te agradecemos e te exaltamos por mais um dia, mais uma manhã que o Senhor nos concede, mais uma manhã que o Senhor nos permite começarmos meditando na tua palavra. Obrigado, Paizinho, tu és fiel, tu és tremendo, tu és maravilhoso. Como é bom, Paizinho, como é bom desfrutar do teu cuidado. E eu quero nessa manhã de quinta-feira te entregar a vida de cada um dos teus filhos que tem meditado conosco na tua palavra. Paizinho, em nome de Jesus, visita nessa quinta-feira esses coraçõezinhos. Quem sabe, Paizinho, algum coração abatido, entristecido, magoado, ferido, desanimado, decepcionado, preocupado, ansioso, angustiado, necessitando de uma palavra, Paizinho, de uma palavra de encorajamento, de ânimo, de incentivo, ou quem sabe uma palavra de conselho, de orientação, de direção. Paizinho, em nome de Jesus, nós te pedimos, manifesta na vida do teu povo, Senhor Deus, os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural, Paizinho. Vem mudando circunstâncias, revertendo situações, transformando a tristeza em alegria, transformando a lágrima em sorriso, transformando, Paizinho, a derrota em vitória, a noite em dia, a tempestade em bonança, a maldição em bênção. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Vem abrindo portas de emprego para os teus filhos que estão desempregados. Vem, Paizinho, em nome de Jesus, manifestando a tua cura para todo tipo de enfermidade, seja do corpo, seja da alma. Vem repreendendo toda a apatia, todo o desânimo, toda a angústia, todo aperto no peito, ansiedade, desejo de suicídio, síndrome do pânico, depressão. Paizinho, em nome de Jesus, nós te pedimos. Derrama, Pai amado, nesta quinta-feira sobre cada um de nós a tua glória. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você para meditarmos mais um pouquinho na palavra do nosso papai, utilizando mais uma vez um versículo que já temos utilizado em algumas meditações, Mateus capítulo 12, o verso de número 34, que nos diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Título da nossa meditação de hoje: pessoas felizes propagam felicidade. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, falemos ainda sobre as palavras de Jesus aos fariseus que o acusaram de expulsar demônios em nome de Beelzebul. O mestre lhes disse que eles eram maus, por isso não poderiam falar coisas boas. E queridos e queridas do PSM, Jesus lhes declarou ainda que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso, como afirmei ontem, quando vejo alguém humilhando ou ofendendo uma outra pessoa, fico mais triste pelo agressor do que pelo que está sofrendo a agressão, que na verdade só está externando a infelicidade do seu coração. Consegue entender? Preciosos e preciosas do PSM, como também já dissemos, pessoas infelizes propagam infelicidade. Mas o contrário também é verdadeiro. Pessoas felizes propagam felicidade. Quem é feliz não gasta tempo humilhando, diminuindo, xingando ou ofendendo o próximo. Lindões e lindonas do PSM, quem é feliz, ao invés de xingar o próximo, elogia. Ao invés de ofender,